para o ataque ao Oxa 62 Cono, estamos com 92 a bordo, autonomia de 4 horas alternando o galeão. Cono, Oxanera, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 90, chama pronto, time aqui no 00. Juliette Alfa, ponto de espera, chama pronto, Oxanera 62 Cono. Pronto, ponte de espera da 90, Oxané 62 Cono, Oxanera, linha de cola, 10, vento 060 graus 099. A linha de cola, Oxané 62 Cono. 6251, decolando 37, controle 1998. 198, bom dia. Bom dia. Salvador, Oceanair 6251, decolou, mil pés, Nadael. Oceanair 6251, contato radar, decolagem, tudo mantém 13-0, após 2000, direto do Leda. Gama Tio, 380 em ascensão, 2000 Leda, Oceanair 6251. Confirmando 360, subindo 360. 360, seguinte, Oceanair 6251. Salvador, bom dia, Azul 4177. Azul 4177, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Vitória 360, via Perico 50. Decola no zero, direita, da El Leda Bidese. Controle em 119.8, transponder 5457. 360, Vitória, Perico 50, da 10 à direita, da El Leda Bidese, 198.457, Azul 4177. 4177, não precisa falar. Na 6251, restrito ao 340. Restrito ao 340, chanela Salvador, bom dia, Objeto 6749 com a Foxtrot. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, 340, via Perisco 50. Decola pistão no zero, direita, da El Leda Bidese. Controle em 119.8, transponder o 461. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perisco 50. 5.0, decolando 0, curva direita da Eolida Bidev. 19.8, o controle 5.4.6.1, transpondo o objeto 6749, portão 2. Cliente, não foi funcionando. Chamaria, obrigado. Nossa identificação, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador 1010, chegada Conf. Salvador para 2 mil pés. Confirmo, 2 mil pés, ajustado 1010, 1090, chegada Conf. Afirmativo para 2 mil, 1090, na Conf, 3201. Salvador Azul, quer pronunciar o próximo dia de turno, por favor, estacionamento? Autorizado, 4771, ataque. 325, bom dia. considerando o meio de aproximação, a coisa estabilizada no localizador. Acusará estabilizado, plano 3201. Objeto 5717, avança para cópia. 5717, autorizado Galeão, 340, decola 10, direita, da Euleda Bidev, Bidev, Upper November 857. Figura o Upper do 16, controle 119, decimal 8, transponder 5464. Só não copia a saída, da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, o P9087, segura o pêndulo no meio. Afirmativo, João, pode acionar. Salvador Azul 477, POV 93, alterna com fins, autonomia 0410, permite táxi. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto espera da 10, chama pronto, altímetro 00, Azul 477. Autorizado via Índia Alfa, no ponto espera, informa o Azul 477, Azul 10, 10. Era pronto, o 4177. 4177, ali decola 10, 060 graus, 079. Ali decola 4177. Salvador, boa noite, objeto 5892, informação Foxtrot, apresentação com fim de 340. 5898, autorizado com fim 340, via perdi 16. Recolo 10, direita da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5465. 3340, conforme a todo o plano, decolando a 1-0, curva à direita da Eolinda, o controle 19-8, o responde 5465, o F-58 mais 8. 598, obra, vou estacionar. Amarelo, 58 mais 8. Patrono 77, decolado 56, controle 1119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4177. 4177, contato, radar na decolagem, subimos até um 360, pós 2000 da El. 360, pós 2000, voa da El, 4177. Salvador, bom dia, OTAN 3201 e aliás, você vai checar. 3201, posto orientado 1-0, vento 060 graus, 08. Vento, posto 1-0, OTAN 3201.